Tira ou não queira, nasce pronto pra treta. Cada noite perfeita, hoje eu sei que ela aceita. Aqui nós incendeia, invejoso me odeia, parecer brincadeira. Alemão bota a cara pra morrer. O charuto é um verde na plante. Chapadão memória de elefante. Firme e forte jogando nas 11. Quem é ouro nunca vai ser bronze. Eu fui mais alto porque sonho grande. Um falcão dropando de rasante. É o hat, é o trap, é o funk. Vou surfar nessa bunda gigante. Gato, eu fui além. Tem a fonte, por isso ela vem. Rebolando, jogando pro trem. Manda skunk que nós se garante. Cruzando a ponte, nego, tô bem. Minha joia, minha mente brilhante. O lucro me mantém confiante. Só um tiro, uma vida, uma chance. Tô com ela olhando pro horizonte. Invicto porque eu sou mutante. Comédia, nós aqui tudo é antes. Tô vendo o olho da gata brilhando. Tô com o facão bordado no pisante. Vê meu mano prosperando de fato. Nego, é minha forma de estourar champanhe. Yeah, yeah. É de calmo como uma bomba. Ela sempre me arranha. Diaba danada da demônia. Fudendo, fumando maconha. Pai, Felipe, porra, tá maluco, irmão. Acompanhei o bagulho, porra. Tá maluco, irmão. Fé na vida, fé pra toda gangue. Vou morrer, vou matar pelo bonde. Eu nunca falo, nós é gigante. Com Deus, meu pacto é de sangue. Meu blim blim no pulso brilhando. Corpo fininho de lata elegante. Luminoso igual traçante. Tremendo é nezão vibrante. Militar não é militante. Nunca deixe que te mande. Do limpo esconde o flagrante. Acolhe, basta que plante. Tô na frente, cheguei antes. Multiplicando o montante. Eu tô pela melhoria. Nego, eu tô pelo levante. É te calmo como uma bomba. Por cima ela sempre me arranha. Diaba danada da demônia. Fudendo, fumando maconha. Vai na barra da já. Wow.